fazer um homem perder todo o seu tempo. Pode escrever, mas põe o nome, por favor. Tudo que beber por causa da paixão que tô sentindo. Já não me vejo sorrindo, ando triste, apaixonado. Todo dia embriagado, tomando cana, aguendo. Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado. Por causa dessa fingida, eu vivo desiludido. Já tô sendo destruído pela força da bebida. O meu projeto de vida tá sendo dilacerado. Por fora ainda tô sarado, mas por dentro tô morrendo. Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado. Que ela chega de repente, eu começo a me animar. Mas em vez dela me olhar e de sentar do meu lado, ela vira pro outro lado, finge que não tá me vendo. Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado. Depois de tanto abandono que essa ingrata me deu, até desapareceu o meu apetite, meu sono. Feito um cachorro sem dono, vivo na rua jogado. Todo dia embriagado, tomando pinga e roendo. Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado. Que ela chega de repente e eu começo a me animar. Mas em vez dela me olhar e de sentar do meu lado, ela vira pro outro lado, finge que não tá me vendo. Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado. Depois de tanto abandono que essa ingrata me deu, até desapareceu meu apetite, meu sono. Feito um cachorro sem dono, vivo na rua jogado. Tenho sofrido um bocado, tomando pinga e roendo. Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado. Sentindo, sei que preferes morrer. Falaram mal de mim, quiseste acreditar.

comigo. Quero brindar aqui minha desgraça, amigo, hoje talvez seja minha última serenata. Amigo, hoje é meu dia, já não suporto esta grande dor. Amigo, é muito triste amar alguém sem ter direito a esse amor. Amigo, fui enganado, ela jurou me pertencer por toda a vida, mas tudo não passou de uma mentira. Ela queria arruinar a minha vida. Amigo, beba comigo e seja testemunha do meu fim. Amigo, te leva esta aliança e entregue aquela ingrata para mim. E diga que eu mandei pedir a ela que reze ao menos por mim. Hoje é meu dia, já não suporto esta grande dor. Amigo, é muito triste amar alguém sem ter direito a esse amor. Amigo, fui enganado, ela jurou me pertencer por toda a vida, mas tudo não passou de uma mentira. Ela queria arruinar a minha vida. Amigo, beba comigo e seja testemunha do meu fim. Amigo, te leva esta aliança e entregue aquela ingrata para mim. E diga que eu mandei pedir a ela que reze ao menos por mim. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar o programa de forró que a galera forrozeira adora. Forró Brasilis. As melhores bandas, os melhores cantores de forró e aquele trio pé de serra que faz o chão tremer. Renato Gonçalves está chegando. Prepare-se para entrar na onda do Forró Brasilis. Olá, olá, você que está ligado aí na parte da tarde, pela manhã, à noite, aquele abraço, não importa o horário, o importante é que você está sintonizado na sua emissora preferida e a partir de agora vai curtir o nosso Forró Brasilis durante uma hora. A boa música de forró está chegando para você. É isso aí, amigos, é só aumentar o volume do rádio e curtir o melhor do forró. Pouco papo e muita música é o nosso lema e vamos trazendo a nossa primeira sequência de hoje. Segura, segura, meu povo. Ó, ah, deixa eu vir pro meio do povo aqui. Já tem gente bebendo aí, já tem gente bebendo já. Quem tá tomando uma, levanta o copo, levanta o litro, levanta a lata. Eu sei que tá cedinho, mas eu quero ver. Levante o copinho, levanta a lata, levanta o litro aí. Canta. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Vai me chorando e dando porrada na mesa. Derrama, derrama, derrama e sai do chão. Aqui, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Tchau. Tô aqui bebendo em um botequim antes que na cerveja e briga depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. Coração prometeu, nunca mais é cair. Só que agora vive tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração vale. 99125003. E aí, Bex? La Casa de Papel? Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Vai me chorando e vamos porrada na mesa. Vai me chorando e dando porrada na mesa. Derrama, derrama cerveja. Se for derramar cerveja, pode derramar aqui em cima de mim. Nós estamos é todos cavaleiros. Obrigado, chefe. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. Coração prometeu, nunca mais é cair. Pega aqui, por favor, vai. Me bateu uma saudade daquelas que o coração rale. E 99125003. Olha o recaído outra vez. Lembrei e tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Vai me chorando e dando porrada na mesa. Vai me chorando e dando porrada na mesa. Derrama, derrama e vem. Bora, Tom. Vem pra cá, Tom. Este é o Forró Brasilis. Aqui você não fica parado. A maior audiência do rádio. Acordeão. Vai! Pega a cachaça, pega a cachaça. Quando eu parar que eu vou comer, tá ligado, né? Valeu, suquinha. Se por acaso eu chorar, não é pra se chatear. Só quero desabafar a dor de uma ilusão. A quem dê tanta alegria, quem já fiz feliz um dia. Hoje eu conto em poesia toda a sua ingratidão. Dizem que homem não chora, isso depende da hora. Quando se ver ir embora a sua grande paixão. A gente tenta esconder, mas sente o peito doer e as lágrimas descer. Feito um vaqueiro chorar. Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar, tentando desabafar sua triste solidão. À noite, no desespero, se abraça com o travesseiro, beijando e sentindo o cheiro que ela deixou no colchão. Cezinha, a suquinha, o mijinho do bode é bom. Quando escutando o pé, corre pra saber quem é. Pensa ser sua mulher. Chegando no portão, com a

Beleza pura, beleza pura. Já começamos assim pra cima. Pequeno intervalo para o faturamento e eu volto já já com mais Forró Brasilis. Estamos apresentando Forró Brasilis com Renato Gonçalves. Você está sintonizando ZYU 264, canal 285, FM Bom Lugar, frequência 104,9 MHz, rádio comunitária pertencente à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura, Genildo Melo, Rua Batista Melo, número 200, Sala 1, Centro, Severiano Melo, Rio Grande do Norte, Brasil. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. É Deus no comando, e primeiramente Deus, e depois a gente aqui com você no Forró Brasilis. Durante uma hora, você curtindo aí o melhor do forró. Aquele abraço a todos que estão ligados aí pelo Brasil afora. Pessoal do Estadão de Goiás, curte a gente, região centro-oeste toda. Alôzão para o pessoal ligado ali em Séries, Rialma, Rubiataba. Alô, minha prima em Morro Agudo, fica perto de Rubiataba, Morro Agudo, né? Pessoal do Guarinos também, aquele abraço. Muito obrigado pela sintonia e vamos que vamos com mais música. Receba danadinho.

pegou na minha mão, tomou meu coração. Eu não sabia o que era amar. No fundo do meu peito foi morar um sonho que eu não quero acordar. Tirou minha razão, me faz perder o chão. Voar e se amanhecer, te quero perto pra me encher de paz. Por isso eu peço, fique um pouco mais. Olha o bem que você me faz. E se amanhecer, te quero perto pra me encher de paz. Por isso eu peço, fique um pouco mais. Olha o bem que você me faz. Tudo parecia calmo, foi só você entrar. Não teve a intenção, no fim de uma canção eu aprendi o que era amar. E dentro dos meus olhos foi buscar um brilho leve e solto no ar. Cegou minha visão, a luz dessa paixão. Amar, se amanhecer, te quero perto pra me encher de paz. Por isso eu peço, fique um pouco mais. Olha o bem que você me faz. E se amanhecer, te quero perto pra me encher de paz. Por isso eu peço, fique um pouco mais. Olha o bem que você me faz. Te quero perto pra me encher de paz. Por isso eu peço, fique um pouco mais. Olha o bem que você me faz. Se amanhecer, te quero perto pra me encher de paz. Por isso eu peço, fique um pouco mais. Olha o bem que você me faz. Eu volto daqui a pouquinho. Continue ligado na nossa emissora preferida. Renato Gonçalves está apresentando Forró Brasilis. É a nossa voz, rádio comunitária. Mais informação, rádio comunitária. É mais cultura e lazer, é educação com prazer. A gente tá com a bola toda. E a nossa voz tá na área, nossa rádio é comunitária, nossa rádio é comunitária. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. O pé do amor! Alôzão aqui para a família do Mauro Santos, família Santos, o meu querido Luizinho Mauro, a Josefina Benetelles dos Santos, alôzão para o doutor Ciro, essa turma maravilhosa que está sempre aí curtindo a gente, doutor Ciro principalmente, e seus funcionários, aquele abraço, obrigado pela sintonia. Alô, pessoal aí da região da Mata Azul, Travessão, pessoal aí da região da Piaçaba também, ligado com a gente. Vamos trazendo forró para vocês aí. Felicidades a todos. Quando eu casar com ela, vou sair de braço dado. Quando eu disser o sim, já estou bem preparado pra ficar tudo bonito e também mais confortável. Só não posso me casar com sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai.

Tá começando, tá entrando no ar o nosso programa Mundo Country. Grande prazer, eu sou Jota, hein? Você pode mandar seu áudio pedindo sua música, o seu alô pro nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 61 99966 9557. Repetindo pra você, DDD 61 99966 9557. E é claro, não esqueça de falar seu nome e a cidade de onde você está nos ouvindo. E agora, sem mais delongas, a gente começa com esse grande sucesso da música country. I used to come home late, not a minute too soon, barking like a dog, howling at the moon. You'd be mad as a nowhere to end, up all night wondering where I'd been. I'd fall down and say, come help me, honey. You laughed out loud, I guess you thought it was funny. But I sobered up, I got to thinking, girl, you ain't much fun since I quit drinking. Now I'm painting the house and I'm mending the fence. I guess I gone and lost all my good sense. Too much work, it's hard for your health. I could have died drinking, now I'm killing myself. And I'm feeding the dog, sacking the trash. It's honey do this, honey do that. I sobered up and I got to thinking, girl, it ain't much fun since I quit drinking. Sink and I'm mowing the grass, and you made me a list, and I'm busting my wheel. All broke down, tail's been dragging. It's a rough old life up here on the wagon. I'm feeding the dog, sacking the trash. It's honey do this, honey do that. I sobered up and I got to thinking, girl, it ain't much fun since I quit drinking. Yeah, I sobered up, now I got to thinking, girl, you ain't much fun since I quit drinking. Mundo Country. hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much of muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love. Quando o estresse começa a interferir na capacidade de viver uma vida normal por um longo período, ele se torna ainda mais perigoso. Quanto mais tempo dura o estresse, torna-se grave a saúde mental e do corpo. Você pode se sentir cansado, incapaz de concentrar ou irritável sem uma boa razão. Por isso, vai aqui uma boa notícia. O produto certo para você acabar com este problema é o Bom S, um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Bom S é um suplemento à base de triptofano e magnésio. Adeus falta de sono e cansaço mental. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure o representante de nossa empresa na sua cidade. Bom S, o nome já diz tudo. É bom mesmo. Você está ouvindo Mundo Country com J. Batista. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. There's an engineer on that long black train, making you wonder if the ride is worth the pain. He's just waiting on your heart to say, let me ride on that long black train. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory. Black train. whistle from a mile away. It sounds so good, but I must stay away. That train is a beauty, making everybody stare. But its only destination is the middle of nowhere. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Claim to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. I said claim to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. Yeah, watch out, brother, for that long black train. That devil's driving that long black train. Final de mais um bloco musical. Já já tô de volta trazendo mais sucesso do Mundo Country. Dentro de instantes, Mundo Country estará de volta. J. Batista, volta já. Você está sintonizando ZYU 264, canal 285, FM Bom Lugar, frequência 104,9 MHz, rádio comunitária pertencente à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura, Genildo Melo, Rua Batista Melo, número 200, Sala 1, Centro, Severiano Melo, Rio Grande do Norte, Brasil. Voltamos a apresentar Mundo Country. Aqui você fica por dentro do que rola no mundo da música country. Opa, de volta aqui no nosso Mundo Country, trazendo um sucesso melhor que o outro. Aqui não para! She said yes.